5797, está autorizado para o Galeão. 340 é o nível, precisa decolar da 10 na saída da El Leda Bridge. Prossegue via Upper Zulu no 0, SMAP, Lúvito, Barbacena. 5150 é o código transponder e 120.8 é a frequência do controle. Correto, chama para o próximo 04. 749, táxi, PAB 148, autonomia 4 horas, alternar no Galeão. Via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, Web. Via Alfa, chama pronto, 6749. Web. 251, chama Centro Recife, 125 ONU, alterna no 3325, com voo. A linha decola pista 10, o vento é de 1020 graus com 3 nós, 6749. A linha decola, 6749. 5898, cópia. A escuta. Autorizado para com 2340 ao nível, decola da 10, saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo Zulu no meio até o destino. Transponder é o 5151 e o controle 120.8. Autorizado 340 para com as pins, decola da pista 10, com curva à direita, da Eoleda Bridge, apertando 16, 1-5-3-1-208, é o controle, 7-5-8-9-8. Tô já mais correto, se não propuxo me dar, exato. 717, autorizado. Puxa o acionamento, chama. Autorizado, no quarto, camarada. 6749, decolou 57, controle 120, decimal 8, até a próxima. 28, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa, Webjet 6749, decolado na sua escuta. 6749, bom dia, contato radar, só 340, direto da Elf. 340 na Pro de Dael, 6749. Táxi com 1-40 a bordo, 3:45, ordenando com o 1. Segue via India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, 5-7-7. India Alpha, me chama no ponto de espera, 5-7-7. 9-3-3-25 obrigado. Quanto a gente permanece 1018. Versão número 7898 com 99, 3 horas e 10, galeão pronto, táxi. Prossegue via pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera. O 5898, altímetro 1018. Pátio Índia e Alfa, chama pronto, ponto de espera da 10, objeto 5898. Correu 7598, próximo ponto de pega da 10, pronto. 5898, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 7598. O 77 decolou 06, 120, decimal 8, controle. 208, 577, obrigado, senhorita, até a próxima. Até. Web 5717, boa noite, você está cruzando 1500. Web 5717, boa noite, contato radar, só 340, saída da El. Saída da El, 5717. Podemos voar alguma proa direto aqui? Leda. Quando Leda, muito obrigado. Livre decolagem na 10, vai ter calma. Livre decolagem na 10, 5898. Controle 5717, vai fazer um pequeno desvio esquerdo, ok? Gente. 5898, decola 09, 120, sinal 8, contrário. 28, obrigado, bom trabalho aí. Controle de Salvador, bom dia, esse é o Webjet 5898. Web 5898, bom dia, contato radar SAP 340, saída da EL. Voa Leda da presente. Quebrando Leda. Web 5717 vai na proa de bridge. Vou abrir de 5717. 5717, chame Recife, 1251, alterna no 3325, bom voo. 251, 2325, Web 5717, tenha um bom dia. Web 5898, chame Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. Obrigado, bom trabalho aí, colega. Salvador, bom dia, 1804, informação hotel. Boa noite, 04, bom dia, senhor, identificação. Desça 2000 pés via chegada Bonfim, ajuste 1-0 no 8. 2000 via Bonfim, 2-1-0-4.